Namastê, amigos e amigas, irmãos e irmãs, simpatizantes e associados da loja Esotérica Virtual. Está se iniciando mais um programa da série Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 21 horas, aqui na Esotérica FM. Agradecemos a sua presença, a sua audiência, amigo e amiga ouvinte. E como sempre, iniciaremos esse programa pronunciando o mantra da vida una para trazer as influências dos mestres da grande fraternidade branca para esse trabalho e para que possamos ser canais de sua sabedoria para o mundo. Então, aqueles que assim desejarem, podem se relaxar, descontraindo seu corpo físico, diminuindo as respirações, respirando lenta e profundamente e deixando a mente livre de qualquer imagem, de qualquer memória do dia a dia. Vamos buscar a conexão com o nosso eu interno, com a chispa divina que brilha nos nossos corações, e vamos procurar internalizar, compreender e realizar o sentido dessas palavras. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Paz a todos os seres. E assim, meus irmãos, damos início a esse programa Lux Esotérica desta quinta-feira, dia 8 de outubro de 2009. Estamos transmitindo ao vivo aqui através da Esotérica FM. Aqui quem está falando é Osmar de Carvalho, o coordenador da loja Esotérica Virtual, o portal do esoterismo e da espiritualidade que vocês acessam em www.levir.com.br. E também sou seu programador aqui na Esotérica FM, e de segunda a sexta-feira transmitimos aqui pela Esotérica FM este programa Lux Esotérica, que traz estudos comentados de esoterismo, de ocultismo, textos de teosofia e também outros aspectos da espiritualidade humana. Mas estamos fazendo aqui, justamente iniciando esta série de programas, a série que está tratando sobre o livro O Lado Oculto das Coisas, de Charles Webster Leadbeater, o tido por muitos o maior ocultista do século XX, que nos legou uma série de livros, e este especificamente, O Lado Oculto das Coisas, traz informações sobre as influências ocultas que nós recebemos no dia a dia, dos planos que estão à nossa volta, os planos invisíveis, os planos espirituais. E nós temos comentado muitíssimo sobre a existência de diversas influências e energias à nossa volta, energias que vêm das pessoas, dos ambientes, que nos são enviadas por pessoas conhecidas, desconhecidas, e também outras influências cósmicas que nós recebemos nos nossos corpos invisíveis. E nós chegamos ao ponto aqui do livro do Leadbeater de considerar como nós podemos nos defender de muitas influências nocivas que nos chegam, porque realmente nós podemos tomar providências para realmente nos proteger, né? Não é apenas uma única providência, mas há vários tipos de providências que nós podemos tomar. Agora, aquelas que nós vamos narrar aqui para vocês e estas informações, na verdade, necessitam que vocês tenham uma vontade, um compromisso, né, de decididamente fazer uso daquilo que é conhecido como a magia, né? Se vocês não quiserem fazer uso da magia, né, se vocês quiserem realmente permanecer apenas como curiosos desses assuntos, não há nenhum problema. Agora, para que haja uma efetividade daquilo que nós vamos expor no dia de hoje, vocês realmente terão que começar conscientemente a se transformar em magos, né? E o que é a magia, né? Nada mais é do que o controle das forças e dos processos naturais pela consciência humana, né? De forma que essas forças, que esses atributos da natureza estejam sob o nosso controle, né? E que haja certas modificações e que haja certas manifestações que não serão naturais, mas serão advindas do nosso comando e da nossa própria consciência, né? E obviamente que existe dentro dos ramos da magia duas grandes escolas, né? Que genericamente nós podemos dizer que é a escola da magia branca, né? A magia altruísta, a magia que traz benefícios para a coletividade, e existe a magia negra, aqueles que usam a magia apenas para obter benefícios pessoais e muitas vezes para prejudicar outras pessoas, e no final das contas acabam prejudicando a própria pessoa que pratica essa magia negra. Mas nós não vamos propor para vocês nem a prática da magia branca e nem a prática da magia negra, mas sim a prática de certos atos mágicos que visam a autoproteção, ou seja, visam a integridade, né, a manutenção da integridade, da saúde e também do bem-estar daqueles que porventura se acham afetados por energias que vêm de fora, energias negativas, às vezes também até energias positivas que, na verdade, podem em excesso também nos prejudicar. Então, esses atos mágicos que nós vamos narrar aqui para vocês não se enquadram em nenhum desses dois tipos, né? Na verdade, é um tipo de magia cinza, né? Não é nem totalmente branca, nem totalmente negra, porque, na verdade, esses dois polos são realmente as duas vertentes, né, mais, digamos assim, afastadas umas das outras. Na verdade, esses atos já existem dentro da nossa consciência. Nós não estaremos ensinando nenhum poder para vocês, nem ensinando, nem transmitindo, mas sim colocando que há certas posturas mentais, certas posturas emocionais, certas posturas físicas que podem ser realmente de utilidade na defesa do organismo de vocês e dos corpos invisíveis, para que vocês não sejam realmente afetados, principalmente naquelas energias que são negativas, né? Então, o Leadbeater nos fala inicialmente aqui no capítulo 13, né? Não por acaso, chegou no 13, nós vamos falar dos atos mágicos, né? Mas ele nos fala sobre a nossa atitude para com essas influências ocultas, né? Então, o primeiro tópico aqui é sobre as conchas protetoras, né? Que é uma modalidade de defesa que nós podemos adotar para realmente não receber ou receber menos impactos negativos das influências que nós já estivemos falando nos programas anteriores, né? Então, Leadbeater nos diz o seguinte: Tratamos especificamente de vários tipos de influências que se exercem sobre nós de todos os lados, e vimos que entre elas há muitas que são perturbadoras e indesejáveis. Daí surge a questão: qual a melhor maneira de as evitar ou neutralizar? E ele continua: fácil é formar ao nosso redor uma espécie de armadura de matéria sutil, aquilo que os estudantes geralmente denominam concha protetora. Mas será esse o melhor meio de enfrentar as dificuldades? Ele indaga, né? Uma autoridade no assunto observou em certa ocasião que a melhor coisa a fazer para a autoproteção com uma concha é, primeiro que tudo, é não a construí-la. E, se foi construída, desfazê-la tão depressa quanto possível. Sim, há uma boa dose de verdade em tais palavras, porque na maioria dos casos, se não em todos, né, exceto os de estudantes inexperientes, o que se obtém com a proteção de uma concha pode ser alcançado mais eficazmente e com menos perigo por outros meios, como adiante veremos. Saber exatamente como se constrói conchas de vários tipos é muitas vezes útil, mas, a exemplo de outros conhecimentos, pode gerar o abuso, razão porque, antes de dirigir as energias nesse sentido, desejável é saber à risca o que se pretende fazer e como se fazer. O primeiro princípio que importa considerar é que a concha deve ser usada muito mais para proteger outros que para nossa própria proteção. Os auxiliares invisíveis, por exemplo, não raro julgam indicado construir essa defesa para quem eles estão procurando livrar de más influências. O homem comum, porém, se preocupa mais com a ideia de proteger ou proteger-se a si mesmo contra as diversas influências externas, e costuma perguntar como é possível formar uma carapaça com esse objetivo. Ocasiões há em que tal atitude é admissível, e podemos agrupar as conchas em três categorias principais que correspondem, né, às energias, aos veículos etérico, que pertence ainda às energias físicas, as categorias astrais e também mental, né? Em todos os casos semelhantes, são as conchas construídas pelo poder da vontade. Mas antes de exercitar esse poder, convém saber qual o tipo de matéria que deve formar a concha e contra o que se pretende a proteção. As recomendações geralmente feitas são no sentido de o estudante pensar que sua aura o envolve sob a forma de um ovoide. Concentrar-se fortemente sobre a superfície exterior dessa aura e, em seguida, empregar sua vontade para fazê-la endurecer, a fim de ficar impermeável a qualquer influência de fora. São úteis essas instruções, e uma concha bem resistente pode ser obtida por esse processo. Mas o esforço será muito menos custoso e mais eficaz se a pessoa tiver a noção exata do que está fazendo e porque poderá aplicar a energia de sua vontade somente na direção certa, em vez de lançar uma corrente de forças mal dirigida para todos os lados. Vamos, pois, examinar, em particular, cada uma das três variedades e ver os fins a que se destinam respectivamente. Então, eu gostaria de fazer muitas considerações aqui antes até que nós entremos nessas instruções práticas aqui, porque, como nós dissemos, na verdade, se vocês quiserem usar esse método, né, de fazer uma concha, né, ou na verdade criar um escudo ou um envoltório, né, o nome que vocês quiserem dar sobre vocês mesmos para se proteger de certas energias, vocês estarão fazendo um ato mágico. E ao fazer um ato mágico, vocês estarão se transformando em magos. Apesar de todos nós fazermos isso de uma forma ou outra, de forma inconsciente. Agora, conscientemente, é um ato de magia, né? E é necessário realmente a pessoa ter noção muito clara de como é o formato dessas auras que nós vamos tratar. Então eu recomendo para vocês a leitura do livro O Homem Visível e Invisível, aqui do nosso querido Charles Webster Leadbeater, que tem exatamente os desenhos e os formatos das auras e como elas são. Ou se vocês tiverem acesso a esse material de outras escolas, né, esotéricas também, de outras instruções, vocês também podem usar. Isso é um material farto, né? Outra questão é de que realmente ao fazer esses atos, vocês estarão usando um meio que cria formas artificiais, né? Formas elementais artificiais que vocês vão moldar com a sua consciência. E o principal agente dessa moldagem, e na verdade de qualquer ato mágico, é o direcionamento da vontade, né? Então vocês precisam realmente ter muito claro nas suas consciências exatamente o que é esta vontade. Porque nas pessoas normais, comuns, a vontade que emana do primeiro princípio espiritual, da primeira pessoa da Trindade, né? O aspecto Pai, o aspecto Atma, né? Como nós estudamos na teosofia ou em outras escolas, né? O Atma ou o Pai, ele emana uma vontade que é aquela que impulsiona todos os processos da consciência e, na verdade, todos os atos. Mas na pessoa comum, essa vontade ela só está voltada para fora. Então, inclusive na própria linguagem, se confunde muito o termo vontade com o termo desejo, né? Porque o desejo é exatamente a vontade voltada para os objetos exteriores, né? Então não confundam, né, a vontade com o desejo, porque a vontade é esse impulso. Na verdade, a vontade e o desejo são impulsos, mas o desejo ele se destina a um objeto externo, né? A qualquer coisa que vocês imaginarem fora de vocês, enquanto que a vontade é um impulso dirigido à sua própria natureza interna. No caso aí são as energias das auras, das suas auras, né? Então isso é uma modelagem através da vontade pela própria aplicação daquilo que vocês já possuem e que na maioria dos casos está voltado para fora. Na verdade, vocês vão voltar esse impulso para dentro de vocês mesmos, para dentro da consciência, e aí começará a efetividade desses atos. Para a pessoa que não tem clarividência e realmente não observa exatamente o que está acontecendo no plano invisível, realmente há necessidade de que vocês tenham a confiança, que vocês tenham a certeza, que só virá a ser obtida totalmente quando vocês colherem os resultados desses atos mágicos, né? Mas inicialmente a pessoa precisa entrar com aquilo que é denominado fé, né? Ou seja, se vocês não tiverem certeza, não tiverem fé, né? Na teologia se diz que a fé é a confiança naquelas coisas que não se pode provar diretamente, né? Porque para o clarividente fica muito claro de que quando nós direcionamos o nosso pensamento, as nossas emoções, existe uma modelagem da matéria astral, da matéria mental em relação a essas matérias, a essas energias, né? Ou seja, o ato de se emocionar, de gerar sentimentos e o ato de pensar e de exercer a consciência que é discriminatória, né, realmente projeta energias que são vistas pelo clarividente na forma de cores. As emoções também são vistas na forma de cores. Então, para o clarividente, é tudo uma questão visual. Então, já não é uma questão de fé, já não é uma questão de crença nem de confiança, mas sim de efetivamente se ver as coisas. Mas como 99% das pessoas não têm a clarividência, o ato mágico que vocês podem ou não resolver fazer dependerá da aplicação realmente da vontade, e vocês então terão que verificar a realidade desses fatos através de resultados de certas coisas que acontecem ou não acontecem, que darão uma certeza não tão grande quanto aquela que o clarividente tem, mas será uma certeza indireta, mas terá também uma certa satisfatoriedade, já que vocês verificarão a diferença entre o antes e o depois. Então, como toda coisa invisível ou subjetiva, vocês terão comprovações. Mas também, como foi dito aí pelo Leadbeater, a construção de conchas protetoras é um ato realmente extremo, né? E se vocês um dia resolverem construir uma concha sobre vocês mesmos, vocês saibam que vocês vão correr também, vocês poderão colher benefícios dessa concha, mas também estarão correndo certos perigos, né? E isso vai aparecer no texto do Leadbeater. Mas o que realmente acontece é que quando você põe uma concha, você fecha o sistema, ou seja, você não recebe mais energias de fora, que é o objetivo, né, obviamente, da concha, porque você quer se isolar de certas energias, mas também você fica limitado na emissão das suas próprias energias, né? Ou seja, se você precisa se comunicar, se você precisa mandar energias para fora das suas auras, né, se comunicar realmente energeticamente, a concha realmente prejudica. Então, nós vamos dar aqui um exemplo aí, que o Leadbeater cita, né, até fora da ordem do que está no livro, justamente para vocês perceberem que há outras maneiras e até mais efetivas de se proteger do que a concha. Só que nós, obviamente, vamos falar das conchas devido à efetividade que elas têm. Agora, o que realmente coloca e de tudo isso, né, é que realmente há um processo natural que também facilita essa construção dessas conchas. É o fato de a matéria astral, da matéria etérica, a matéria mental, elas reagem, né, de uma forma muito instantânea, né? Ou na verdade é instantânea, muito instantânea, tanto estou inventando, né? Instantânea ao pensamento, à emoção, ao comando da vontade, e ela se reorganiza, né? Isso é uma coisa também que a pessoa que não é clarividente precisa confiar. Para o clarividente é uma experiência também instantânea, imediata, porque a pessoa, ao pensar, ela modela, ela remodela a matéria à sua volta e principalmente dentro da sua aura, né? Dependendo da intensidade do pensamento, são geradas imagens, formas e também são emitidas ondas. E todos esses processos se comunicam nessas matérias, né? Tanto etérica, astral e mental, na forma de cores. A cor é realmente a linguagem do mundo espiritual, né? Se vocês quiserem realmente dominar isso, estudem a questão das cores, a questão das notas sonoras, né? As escalas cromáticas, tanto de cores quanto de notas musicais, porque há uma sinestesia entre elas e realmente a comunicação espiritual e a modelação dessas matérias só é possível através da emissão das cores, da emissão dos pensamentos e dos sentimentos, baseando e se focalizando na existência dessas cores que correspondem a determinadas sensações, emoções, pensamentos e tudo mais. Mas, só para não dizer que nós estamos falando só do método da concha, vamos citar aqui uma história que Lady Bitter nos dá para mostrar um outro lado também da questão de que a concha ela é uma ferramenta, mas há outras maneiras. Então ele cita aqui uma história sugestiva. E aqui vamos ao texto do Lady Bitter, que ele nos diz o seguinte: uma curta e encantadora história, tirada das tradições da igreja cristã, é uma feliz ilustração do que acabamos de dizer. Consta que em alguma parte do deserto, perto de Alexandria, havia um mosteiro cujo abade possuía faculdades de clarividência. Entre os monges, dois jovens gozavam de reputação de pureza e santidade, o que devia ser comum a todos os monges, mas algumas vezes não o era. Certo dia, quando estavam cantando no coro, aconteceu que o abade lançou suas vistas clarividentes para os dois jovens monges, tentando conseguir, né, e visualizar como conseguiam preservar aquela pureza em meio às tentações da vida cotidiana. E observou o primeiro monge e viu que ele se fizera rodear de uma cintilante concha de cristal, né, que aparentava, né, o cristal, e que quando os demônios da tentação, né, o que é uma metáfora, né, para falar das formas, pensamentos impuras, né, como assim nós podemos denominá-las, né, quando esses demônios da tentação começavam a atormentá-lo, se chocavam contra essa concha, né, que tinha a aparência de cristal, e retrocediam sem lhe causar dano, permanecendo ele incólume no interior dessa concha, né, sereno, tranquilo e puro. Depois o abade olhou para o segundo monge e viu que ele não formara nenhuma concha, mas sim que ele estava tendo o seu coração repleto de amor a Deus, irradiando-se incessantemente em todas as direções sob a forma de torrentes de amor ao próximo. E por isso, quando os demônios tentadores sobre ele investiam com intenções pérfidas, eram todos aniquilados por aquela efusão de força, permanecendo um monge puro e imaculado. Segundo se conta, o abade declarou que o segundo monge estava mais próximo do reino dos céus que o primeiro, né? Porque o primeiro utilizava-se apenas de uma concha que ele criou, né, consciente ou inconscientemente. E o outro monge fazia exatamente o que é realmente a melhor forma de defesa, meus amigos, que é você estar irradiando fortemente, né, todas as características superiores, principalmente essa que foi mencionada, o amor a Deus, o amor ao próximo, a alegria, né, o entusiasmo, sempre irradiando, partindo dos nossos corações essas energias. Isso realmente repele de uma maneira completa todas as más influências que poderiam se aproximar de nós. Porque aquilo que as religiões aí mais simplistas, né, ou até essa história mesmo, chama de demônio, chama de espírito tentador, zombeteiro e coisas assim, na verdade são todos os choques energéticos que nós recebemos que vem muitas vezes dos ambientes, que vem de ambientes coletivos, que vem de pessoas que realmente estão pensando em nós e estão mandando pensamentos negativos, às vezes até sem querer fazer, mas estão nos criticando, estão nos falando a nosso respeito. Então vem formas, pensamento, vem energias para nós que realmente nos colocam em contato com essas forças, que muitas vezes são negativas, né? Muitas vezes podemos ser desejados fisicamente, intelectualmente, sentimentalmente, e isso vem também para nós, e essas energias tentam interagir com a nossa aura. E se nós tivermos na nossa aura energias correspondentes, então essas energias entram em colóquio com as nossas próprias energias e podem aumentar ou introduzir novas frequências na nossa aura, e aí nós seremos influenciados por ela. Enquanto que a pessoa que tem já a confiança em si mesmo para irradiar com força o amor e a espiritualidade, então essa pessoa realmente já está automaticamente defendida, porque essas influências, principalmente inconscientes, que são lançadas e que estão nos ambientes, jamais se aproximam da pessoa. Agora, o outro que fez o método da concha, né, estava lá muito protegido. Isso acontece muito com pessoas que praticam yoga, né, assim, solitariamente, que não tem nenhum pensamento para o próximo ou coisa que o vale, só pensa em se autodesenvolver, em se autopurificar, em se autoelevar, em se auto, né, libertar. Todos esses auto aí, na verdade, são eus, né? São pensamentos egoístas que criam automaticamente também essas conchas, né? Então nós vamos dar aquela famosa paradinha aqui para nós tomarmos aquele fôlego, para nós atacarmos aqui a primeira fase da criação das conchas protetoras, falando justamente do tema das conchas etéricas, né? E esse assunto vai se estender também pelo nosso programa de amanhã, que nós esperamos que amanhã nós terminemos aqui de falar sobre as conchas astrais mentais. E hoje nós vamos falar sobre a criação de conchas etéricas. Então vamos ao intervalo, meus amigos e amigas ouvintes aqui do programa Lutos Esotérica. Agradecemos aí o prestígio, a audiência de vocês. E vocês vão ficar agora com uma mensagem da Loja Esotérica Virtual, convidando-os a nos apoiar, a nos patrocinar, trazendo aí a energia material, o apoio que realmente é necessário para que essa estrutura que nós temos aqui, que é físico, continue existindo, continue se desenvolvendo e seja mantido, para que o programa possa chegar a vocês e todo o trabalho da Loja Esotérica Virtual e também da Rádio Esotérica FM siga em frente, se desenvolvendo e aumentando cada vez mais a sua influência e trazendo sempre muita lux aí para vocês. Vamos ao nosso intervalo e voltamos em instantes aqui no programa Lux Esotérica desta quinta-feira. E voltamos, amigos e amigas ouvintes, ao vivo aqui no programa Lux Esotérica. Estamos tratando hoje aí de como nos proteger das influências que nós recebemos dos diversos planos. E já explanamos aí sobre a questão da magia, a questão da vontade que é necessária para se fazer essas conchas. E já consideramos também que, na verdade, a melhor defesa, né, ao contrário do que, né, se diz aí comumente, não é o ataque, mas sim é a irradiação de energias elevadas, energias espirituais. É esse verdadeiramente o bálsamo que garante que a pessoa que está irradiando a espiritualidade, ela não se contamine com influências negativas. Agora, para, né, problemas específicos que nós vamos tratar a partir de agora, né, falando da concha etérica, realmente há esse método da criação das conchas, e vamos falar exatamente sobre a concha etérica, né? Sempre lembrando a vocês que duplo etérico é aquela energia que ainda pertence ao nosso corpo físico, que hoje em dia já se revela através da fotografia Killian. O duplo etérico, ele segue exatamente o contorno do corpo físico e se estende cerca de meio palmo a um palmo além do corpo físico, e parece realmente uma energia, uma certa eletricidade que envolve todo o corpo material, e é também conhecido como a aura da saúde, né? É isso que se revela na foto Killian, quando você tira essa foto Killian, principalmente dos dedos da mão. Então ali se aparece como que está a energia etérica que você está emanando, né? E então nos fala ali de Bitter sobre a concha etérica, né? Cuidemos primeiramente da proteção que se deseja dar ao corpo físico, né? Inclusive o duplo etérico, contra vários perigos a que pode estar sujeito. São três os usos mais comuns dessa concha etérica. Proteger, o primeiro, né? Proteger uma pessoa sensível em uma aglomeração, né? Que é muito comum. Proteger à noite o corpo físico quando o homem o deixa durante o sono, né? Ou seja, proteger a pessoa fisicamente quando ela vai dormir e se projeta no seu corpo astral, né? E também o terceiro, evitar o perigo de uma infecção física a que se expõe o estudante, né, do esoterismo no cumprimento de um dever, né? Aliás, isso é uma das coisas assim mais pungentes aqui nesse assunto, né? Em todos os três casos, é óbvio que a concha deve ser unicamente de matéria etérica para que preencha com eficiência sua finalidade. Sem embargo de ser algumas vezes aconselhável criar simultaneamente mais conchas em outros planos para proteção contra outros tipos de perigos. Ou seja, a concha etérica só protege a pessoa contra eventos energéticos que afetam o corpo físico. Ele não protege a pessoa contra vibrações emocionais nem contra vibrações mentais. A finalidade da concha em uma aglomeração é quase sempre dupla. Em uma multidão promíscua, tudo indica que existe grande soma de magnetismo físico de qualidade indesejável para o estudante. E parte do objetivo deste, com a precaução da concha, é defender-se daquela influência. É provável também que em uma grande aglomeração haja certo número de pessoas infelizes que, fisiologicamente fracas, estão constantemente absorvendo doses elevadas da vitalidade das outras pessoas. E semelhante absorção se verifica muitas vezes sem o conhecimento da pessoa que dela se está beneficiando, a qual, em consequência, pode ser a vida como uma espécie de... Aí vai a criatividade do Bitter, né? Pode ser a vida como uma espécie de cleptomaníaca etérica inconsciente, né? Ou vamos resumir o que é essa pessoa que pega energia. É o famoso vampiro energético, né? Aquele que assim tem a desventura de ser um vampiro inconsciente é comparável a uma gigantesca esponja, sempre pronta a absorver o elemento vital especializado que esteja ao seu alcance. Se ele se limitar a apropriar-se das radiações, né, que emanam de toda pessoa normal, isso porque a matéria de que se compõem as radiações já fora recebida e aproveitada pela pessoa cuja aura já foi, né, assim, vitalizado. Mas tudo que o vampiro retira, em geral, não se resume nisso. Ao aproximar-se, o seu poder de sucção estimula sobremaneira aquela emanação. E deste modo, não somente se perde a recuperação desse fluido, né, que é a vitalidade, o prana, que é emitido pelo sol e que a pessoa saudável manipula no seu corpo, né, para que ela venha ter saúde, como ainda toda a circulação vital no corpo da vítima adquire, devido à intensa aspiração, tal velocidade que a matéria é expelida juntamente com as sobras, através dos poros, sem tempo de ser assimilada pelo infeliz proprietário legítimo. E assim um vampiro eficiente pode subtrair de uma pessoa todo o seu vigor em questão de alguns minutos. E isso realmente acho que todos nós já tivemos a experiência de estar com uma pessoa que está tão cansada, ou uma pessoa que está tão debilitada, doente, que essa pessoa se transformou inconscientemente num vampiro energético, né? Para pessoas que nós conhecemos, por exemplo, um enfermo que está internado num hospital, é até saudável que nós façamos uma visita para essa pessoa, que fiquemos lá no quarto junto com a pessoa, para exatamente essa pessoa nos vampirizar, tirar a energia de nós, para que ela recupere mais rapidamente a sua saúde, né? Então não é todo caso que você tem que se proteger da pessoa que está sugando a vitalidade, o prana da pessoa, né? Agora, no caso, né, que foi citado, você tem que ir até um local que vai haver uma multidão, ou que vai haver pessoas com as quais você realmente não está em sintonia, e muitas vezes pessoas que você sabe que têm influências negativas. Então aí compensa você fazer exatamente essa concha etérica, né? E como fazer essa concha etérica, né? Aí é que está o processo prático. Então, o que vai movimentar essa energia que nós vamos usar, que é a energia etérica, é o poder da nossa vontade, né? Ou seja, é aquele impulso que vem do nosso eu interno, direcionado para as energias etéricas do nosso corpo. Então, é necessário conhecer a dimensão do duplo etérico sobre o corpo, e saber que essa energia do duplo etérico tem a cor azul, né? O etérico saudável tem a cor azul. Então é necessário focalizar a nossa mente. Daí que a pessoa tem que ter o poder da imaginação, o poder da visualização muito claro, porque a visualização vai movimentar essa energia, e imaginar uma intensa cor azul envolvendo toda a camada etérica que envolve o nosso corpo, né? Para o clarividente, é muito evidente que a pessoa que faz essa visualização sobre si mesmo, ele realmente intensifica o seu duplo etérico e endurece o duplo etérico, por assim dizer, no seu entorno, na sua borda, né? Para a pessoa que não enxerga, vocês teriam que, ao fazer essa concha, vocês têm que experimentar, né? Ou seja, se há uma pessoa que vocês, ao entrarem em contato com ela, vocês sentem uma perda de energia, né? Aquela pessoa com a qual você conversa, você se sente cansado, você se sente muitas vezes até irritado, né? Porque essa pessoa parece que está te roubando energia. Então, antes de conversar com essa pessoa, antes de se encontrar com essa pessoa, né, façam durante uns 5 minutos essa visualização, intensificando a cor azul ao redor do seu corpo físico, né, e imaginando que há uma intensidade muito grande desse azul, porque então haverá essa matéria etérica envolvendo o corpo, e aí será mais difícil a pessoa tirar a energia de vocês, né? Então, se vocês conhecem uma pessoa ou uma situação que vocês vão e vocês perdem energia, pode ser um local também que vocês vão e lá você sai de lá muito cansado, muito acabado e você não sabe por quê, é porque esse ambiente também está te roubando energia, né? E até antes de fazer esse processo da concha etérica, vocês podem tomar algumas providências práticas, né, que não precisam da concha, mas são certas até posturas físicas, né, que inconscientemente nós tomamos para evitar a perda de energia, né? Há duas posturas físicas que fazem com que realmente nós bloqueemos a saída da maior parte da nossa energia, que é cruzar as pernas e é cruzar os braços, né? Até quando a pessoa vai fazer greve agora, como os bancários, né, estão fazendo, o que que eles fazem? As pessoas estão em greve, elas cruzam os braços, né, sobre o seu plexo solar aqui, né? Isso realmente é uma medida muito útil. Inclusive eu vejo isso muito nas minhas palestras, nas minhas conferências, as pessoas se defendendo energeticamente, cruzando as pernas e cruzando os braços sobre os seus plexos solares, né? Porque as pessoas sentem que elas podem estar recebendo muita energia ou podem estar perdendo energia para o ambiente. E muitas vezes elas sentem que elas estão perdendo energia até para aquele orador, para aquela pessoa que está dando a conferência, né? Então vocês prestem atenção, se vocês encontrarem com aquele suposto vampiro energético, ou então vocês vão no lugar que vocês saem de lá cansados, né, vão lá e cruzem os braços e as pernas, né, ou então entrelacem os dedos, né, que às vezes fica muito desagradável você falar com a pessoa de braços cruzados, né. Aliás, isso na linguagem corporal é interpretado como um gesto de má vontade, né? A pessoa vai falar com você e cruza os braços, né? O que que ela está querendo dizer, né? Que o braço, na verdade, ele é uma extensão do coração, né? As mãos, os braços são uma extensão da energia dos nossos corações, né? Mas cruzar o braço sobre o plexo solar, né, a região aqui do estômago, do abdômen, né, ele protege o que? A saída das energias que acontecem normalmente das nossas mãos e também a região do baço, né? E até uma outra maneira de se cruzar os braços aí seria espalmando a mão sobre o baço e espalmando a outra mão sobre o rim, né? O rim direito, vocês estarão justamente fazendo até um cruzamento de braço mais efetivo, protegendo aí a saída das suas energias, né? E se vocês fizerem isso, ainda fizerem uma tela etérica, vocês vão ver que vocês vão evitar muito esses vampiros. Agora, há outras posturas físicas que são realmente bastante efetivas nesses casos aí, de pessoas que roubam energia, né? A outra coisa que nós devemos evitar é que essa pessoa fique nos tocando, né? Tem sempre aquela pessoa muito pegajosa, né, que não só chega e cumprimenta, te dá um abraço, te dá um beijo, mas depois fica segurando em você, principalmente segurando nos seus braços, né? Tome bastante cuidado com isso, porque as mãos, né, são exatamente a maneira onde há a mais intensa entrada e saída de energia do nosso corpo. Então, principalmente a mão esquerda, que é a mão de entrada, né, das energias, né, a não ser que a pessoa seja canhota, né, que tem o sistema todo ao contrário, mas a pessoa destra, a energia ela entra pelo lado esquerdo do corpo, pela mão esquerda, e as energias saem pela mão direita. Então, aquela pessoa pegajosa, aquele suposto vampiro energético que vem falar com você, preste atenção, se eles ficarem te segurando com a mão esquerda, é porque eles estão realmente a fim de tirar a energia de vocês Não permitam isso, só se for por alguns segundos quando vocês estão cumprimentando essa pessoa, porque esses pegajosos aí, né? E aí tem o pegajoso por inconsciente, que tá só querendo, né, o jeito de ser dele, mas tem realmente aqueles vampiros etéricos ali que estão a fim de roubar energia. E há também aqueles que ficam te pegando com a mão direita e na verdade eles estão botando energia em você, a energia deles, né, do éter deles. Tem pessoas que têm muita energia. Aliás, esse é um método clássico de hipnotismo, né? Aquilo que naquele hipnotismo de antigamente, né, o famoso mesmerismo, né, era chamado de magnetismo animal, né? Era um outro nome que se dava para as energias etéricas, né? Então, cuidado também com essas pessoas, principalmente com as pessoas que ficam pegando muito nos braços de vocês, porque isso é uma maneira não só de tirar, mas também de botar energias esquisitas dentro de você. Agora, se tem uma pessoa que realmente vocês sabem, vocês sentem que é um vampiro energético, que é uma pessoa negativa, há uma providência muito prática que vocês devem tomar, que realmente evita qualquer intercurso energético com essa pessoa. Jamais fiquem de frente para essa pessoa, né? Não encarem essa pessoa de frente, porque quando você alinha o seu corpo com o corpo da outra pessoa, existe automaticamente a troca de energias e a comunicação dos chakras e dos centros energéticos. Se vocês puderem evitar, né, sem obviamente quebrar nenhum protocolo, né, de educação, ficar de frente para as pessoas, ou se vocês ficarem de frente para essa pessoa, fiquem apenas alguns instantes, depois procure se sentar ou se posicionar de lado, né, dessa pessoa, ou qualquer outra posição que não aquela em ângulo reto com a pessoa, porque é aí que realmente existe a transmissão mais intensa de energias, né? E jamais também escolha a posição, não vai ficar de frente, mas jamais fiquem do lado esquerdo dessa pessoa, porque sendo o lado esquerdo o lado de entrada, se você se posiciona ao lado esquerdo, a pessoa está em plenas condições de extrair a sua energia, né? E isso aí realmente é até certas montagens de mesas, de rituais ou de reuniões, né? Se você coloca normalmente os iniciantes para o lado esquerdo do presidente da mesa e aquelas pessoas com cargos superiores para o lado direito, né? Ou seja, que aqueles que estão do lado esquerdo, na verdade, são a bateria energética, são aqueles que vão dar energia para quem preside a reunião. E aqueles que estão do lado direito, que são as pessoas com cargo maior ou com mais representatividade, isso acontece até em mesa de negócio, de reunião, né? Os que estão à direita são aqueles que vão receber energias, comandos e mensagens daquele que está presidindo, né? E vocês têm que realmente tirar, né, as suas conclusões sobre a efetividade ou não dessa concha etérica, né? E essa questão do vampiro, né, realmente é complicada, porque muitas pessoas são vampiros inconscientes, né? E sobre a concha ainda, né, o Leadbeater nos coloca: a concha resistente é um meio de nos protegermos contra o vampirismo. E há muitas pessoas para quem talvez seja atualmente o único recurso disponível para evitar, né, esse vampirismo. No caso da pessoa normal e de perfeita saúde, via de regra não existe preocupação com o corpo físico, né, durante o sono ou em transe, e quando o homem dele se ausenta, porque na hipótese improvável de algum ataque, o corpo reage instantaneamente, chamando a alma onde quer que ela se encontre. E assim o homem estará sempre alerta para se defender em caso de necessidade. O corpo físico tem uma consciência que lhe é própria, distinta da do homem que nele habita. Uma consciência vaga, é verdade, mas ainda assim capaz de saber quando o veículo se acha em perigo. Instintivamente, as providências necessárias e ao seu alcance são adotadas a fim de o proteger. Ou seja, isso que nós estamos colocando para vocês também é um outro uso dessa concha etérica. Ou seja, vocês utilizarem a concha etérica quando vocês vão dormir, né? Porque isso só deve ser feito em casos extremos, quando vocês estejam sentindo certas forças negativas que ocorrem durante a noite, principalmente se vocês estiverem tendo pesadelos ou visões, ou então realmente situações onde vocês estejam sendo prejudicados ou estejam sendo incomodados, né? Mas a tela etérica, ela é perigosa nesse sentido, porque ela isola a pessoa, deixa ela muito isolada energeticamente. Enquanto, como a nossa tendência é realmente se projetar no astral, né, essa proteção pode funcionar realmente ao contrário do que nós esperamos. Ou seja, ao invés de nos proteger, na verdade estará nos fechando para boas influências ou para a própria entrada da vitalidade do nosso corpo. Então a concha etérica para proteção durante o sono não é muito indicada. E amanhã nós vamos falar sobre as conchas de proteção astrais, ou seja, as conchas que tem a ver com o plano emocional, o plano astral, e as conchas mentais, que são construídas com a matéria mental. E só recapitulando o que nós estudamos hoje, né, todas essas proteções, né, na verdade são conhecimentos práticos do ocultismo, e a construção dessas conchas depende realmente do ato mágico, que é exatamente o emprego da nossa vontade, do nosso eu interno, em relação à construção dos nossos corpos invisíveis e, no caso, a modelagem aí do duplo etérico, né, que serve para nos proteger de ambientes contaminados, ambientes promíscuos, né, se a gente vai para caminhar no shopping, caminhar no local onde a gente sabe que a barra é meio pesada, ou então para evitar o contato com pessoas que nos vampirizam energeticamente, ou também há ambientes que são meio magnéticos e que extraem energias de nós. E nós também podemos nos fechar energeticamente, em termos da vitalidade, simplesmente cruzando nossas pernas, nossos braços, ou entrelaçando os dedos das mãos. Também isso é fator de proteção com relação à energia, né? E realmente nós esperamos que isso tenha dado para vocês uma noção, obviamente, do que pode ser feito para se defender, mas realmente a grande defesa, como bem ressaltou Leadbeater, é a espiritualidade. Ou seja, a pessoa que está ligada com a sua luz esotérica, com a sua luz oculta, como nós falamos no mantra da vida una, quando nós iniciamos o programa. Quando você está ligado com essa fonte, você está irradiando o amor, realmente a fraternidade, você está emanando tudo de bom para o universo, então isso te defende muito mais do que qualquer coisa. Agora, se vocês ainda não estão nessa vibração, vocês têm que considerar o uso dessas defesas, começando com essa defesa da concha etérica, a qual nós falamos hoje. Haveriam, obviamente, muitos outros temas aí a mencionar com relação a isso, né? Mas realmente o que nós podemos falar e que seja útil para vocês seriam isso. Se vocês tiverem perguntas mais específicas, não se façam de rogado, usem aí os formulários Fale Conosco nas páginas da loja Esotérica Virtual e aqui também na opção contato aí do menu da Rádio Esotérica FM. Mande a sua mensagem para nós e nós responderemos, amigos. O nosso objetivo aqui nesse programa é estar em sintonia com vocês, passando realmente informações que vão, com certeza, trazer a vocês uma percepção do mundo esotérico, do mundo espiritual, dessas energias ocultas que estão à nossa volta, estão nos influenciando, às vezes estão nos beneficiando e em outras vezes estão nos prejudicando. Então, saber se defender delas também é uma opção e depende também da nossa competência e da nossa espiritualidade para que se torne efetivo. E lembrando também, uma vez mais a vocês, que os programas da série Lux Esotérica estão sendo gravados, inclusive depois se transformarão em um CD-ROM, né, da série O Lado Oculto das Coisas, e já estão sendo gravados todos os programas, estão disponíveis na página da loja Esotérica Virtual e aqui no site da Rádio Esotérica FM. Chegamos, meus amigos e amigas ouvintes do programa Lux Esotérica, ao fim desse programa, muito satisfeitos de estarmos a serviço de vocês e vamos encerrar, como sempre nós fazemos, esse programa pronunciando o mantra do ser interno, finalizando esse trabalho, que é um trabalho espiritual, um trabalho de canalização de conhecimentos, trazendo cultura, trazendo informação para vocês, para que vocês nessa nova era encontrem os seus caminhos, encontrem a sua felicidade, encontrem a sua luz esotérica, a luz que brilha dentro das trevas, que brilha muito intensamente no coração de vocês. Vamos reconhecer essa luz nesse momento. Vamos apaziguar o nosso corpo, fechando os nossos olhos, procurando sensibilizar a nossa consciência para essas palavras, procurando realizá-las, compreendê-las e internalizá-las, as palavras do mantra do ser interno. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz a todos os seres. Que assim seja, meus amigos e amigas, ouvintes, irmãos e irmãs, associados e simpatizantes da loja Esotérica Virtual. Muito obrigado pelo apoio de todos vocês, que permite que a página da loja Esotérica Virtual, a Rádio Esotérica FM e o programa Lux Esotérica existam aqui no plano da matéria. Agradecemos o apoio, a audiência, o prestígio de todos vocês. Esperamos estar com vocês aqui amanhã tratando da questão das conchas astrais e mentais, continuando esse assunto da proteção com relação às influências que nós recebemos do universo, das pessoas, energias que estão aí à nossa volta, das quais nós podemos ter consciência e também podemos aceitar ou não essas energias e também nos protegermos daquelas que nós queremos evitar. Uma vez mais, uma boa noite a vocês, amigos. Tenham uma boa noite, um bom descanso e esperamos encontrá-los uma vez mais na próxima ocasião aqui no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas aqui na Esotérica FM, onde vocês encontram música e sabedoria para a sua alma. Até a próxima, queridos amigos e amigas ouvintes.